faz tanto frio. Me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Me chama, me chama.